Bruna 098, ingresso à esquerda, 15, pátio 3, pátio 1, portão 2. Na esquerda, na 15, pátio 1, portão 2. Sou pátio 3, 1, portão 2. Lá o 098. Uniforme e a torre, possível? Só descrito o reboque da ponte de número 9 para a ponte número 11 do pátio 1. Golf Índia, uniforme autorizado. O início do reboque agilizando a faixa no pé. Ok, obrigado. Padrezinho 52, sala 23, na minha escuta, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 7. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 7, 3, 1, 4, 3. Bona 354, informo que irá guardar o reboque e liberar o gate 9, ok? Após ser autorizado o ingresso. Ciente com o Bona 354. segue táxi com cautela, portão 9. Portão 9 com cautela, com roteiro 54. 3252, segue manhã 3, portão 7. Alemanha 224, do telefone número de 100. 100, 6224. Eu vou mandar 24, 8 milhas para Vila Aracaju, o estado encerrado. Isso para nível de 100, chame com o Vila Aracaju, frequência 120, do sinal 3. Aracaju, 120, do sinal 3, na boa noite, 124. Paulo Salvador, é o Gol, Gol fim de uniforme, formando o término de reboque até a ponte número 11 do Pátio Uno. Gente, por aí. aí o 462, busca para a Mirim de 2050, que é na Gama 09. Chegou no 334. Quanto foi de voz aqui? Você pode voar ainda até lá? Azul 5127, desça para a mídia de 0050, vídeo e tá? Ação 62, desça para 3.7, NH 09. 3, entra para mim, vídeo 2060, que é na zona 069. Captura 62, vista para 2100, utilizado o final do procedimento Alexa-X-Play, após ser utilizado no localizador. Captura 527, vista manter 3100, que leva no 019. Corrigir no 019, 72, vista manter 4100, e direto SAP. Centro 205, alteração para o processamento, curva à esquerda, 045, limite ao localizador. Esquerda 045, limite ao localizador, 3305. Centro 205, desça e mantenha a nível de voo 170. 170, 3305. Voo 098, voa para a roda. Autorizado, Serra Bravo, Serra Wolf, de altura 1-0, nível 370. Decola 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída, Puca, transição e Vipar. Aciona 5266, controle 1-2-0, decimal 8. Correto, o meu resposta para o Chuvet Fenômeno. Cobrir se mantendo o vídeo 0800. 0800, 0800. Realizador 1334. Segundo 334, Chuvet Fenômeno, 1895. 895, boa noite. Oi, Salvador, bom 334, bom INS. Boa 334, boa, autorizado pouso, pisca 1-0, vento no 4-0 graus, 0 menos. Pouso no 0, 334. Lima, Rio Cascó 2009. 37.1.8.95. Santos 305, décima até 3.010. AV5 número 7, boa noite, continua a aproximação, ótimo, pista livre. Ajuste na 019. AV4062, fala de sintoma, libera direita, autorizado táxi, e alfa, quilo, pátio 3, posição prevista desde Romeu. Gente, direita, alfa, quilo, 2, Romeu, obrigado, 4062. Autorizado voo, sistema 0, vento 140 graus, 07 4062, boa noite, voo 972 VLF, Campo Verde. Voo 972, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 019. 019, aguarda o voo 972. Aviso 527, sala 5, liberando a direita, autorizado táxi via Alfa, mantenha aqui da Juliette. Alfa, mantenha aqui da Juliette, do... Autorizado pouso, pistão na 0, vento na 3, 0 graus, 0,99. 9024, desça para a linha de voo 050, voa direto para o TAP. TAP 05, chama a turma 8, decimal 95. Tá, 3305, chama 3, 118, decimal 95. Tá, 3305, boa noite. Continua a aproximação, mais pista livre. Ajuste a 09. Ajuste a 09. Salvador, com 10098 para o táxi, com 122 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna recíproca. 1098, autorizado o táxi até o ponto de espera, da pista 90 via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste a 019. Via Índia, até o ponto de espera, da observa, reportará falso com 1098. Do 5127, Juliette, Porto 1, atente ao bom de assim. Juliette, Porto 1, na atente ao bom de assim. 1972, Sol 58, libera direito na minha escuta autorizada, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 2 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Autorizado pouso, pista 10, vento na 3, 0 grau, 07 mais. Reposta 3305. Tá no navio 24. Navio 24, possível. Sim, estamos juntos 24, prova de saída para Guarulhos, senhor. Chamado 10? Afirmativo. Salvo 1, Lida, Mótiva. Sierra Alfa, Novembro, Vitor, Oscar, Uno, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ok, Tango, Uno, Leda, Motiva, obrigado. Informação, Mike Alfa, Quebec, informação, Canto, Revolta, obrigado, bom dia. Mike Alfa, Quebec, boa, sequência livre. Nona 098, após a passagem da voz com 090, autorizado, aliar e bater. Após a banda, com 090. Com 3.7, desça para a nível de 0.0 e a chegada da voz 1. EBH, está aqui, eu sou o 972. No 972, afirma, filme. Posição prevista 2 de Lima no Pátio 3. É isso, obrigado, pai. Fico no 27, precisa, pai, eu não vou ligar no número? Nem tô mais prévio, fico no 27. PMD 28, 2 fazias, chegada a Gomes de Ono, para nível de 0, 6 a 0, Senegal, 1 a 0, 1 a 9. Portão 5. Alfa, direto. Zero 098, autorizado em decolagem, pista 1 a 0, vento 35, 0 graus, meia dúzia mais. Decolagem, voo 1 a 0, na pista. Aracaju, nível 230 autorizado, nível 0233, eu falo Pucajamo Caju 5272, eu transponder, 1208, eu controle com o 354. O 354, sistema 0, curva à esquerda, já iniciando o Chibaguinho, encaixar. Desde curva à esquerda, bola, 354. 3178, qual foi o seu número de caso? Solo 354 autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1,5 graus, 0 eletrônico. Alinha e decola, 0, com 1,5. cabeceira fixo da Transmono 78. Andrezona 78, boa noite, ajuste 1019. Continue a aproximação, aguarde a autorização de repouso. É, tá aguardando, tá, Andrezona 78. Autorização, Guarulhos. 9125, Charlie em curso. Aguarde cópia, prepare São Bruno, transição Mótima. São Bruno, Mótima, vai. O Chanel 674, no solo aos 14, primeira direita. Continuando essa frequência, segue via Alfa. Juliette, portão 02. Direita, Alfa, Juliette, portão 02, deixando a 6074, mantenha essa frequência. Avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 1, 5, 0 graus, linha 2 a 9. Repouso, Santos, zona 78. Confirma o horário do plano? Aos 3h25. Gente, qual é a cópia? Chame o centro de ofício, frequência 25 decimal 45, até o número 2000 decimal 85. 2545, 2005, boa noite. Segundo 78, no solo azul no 7, livra direita, mantém essa frequência, segue via Alfa, Juliette, com a